Segurança na verdade só pra quem tem dinheiro. É na favela, é grito, mães em desespero. Porta de bar, vejo um corpo jogado no chão. Na dúvida me pergunto, inocente ou culpado? Guerras pelo poder, o mundo está confuso. Acende uma vela, mas o que morre eu fico de luto. No jogo da vida você vence o mais forte. Carta na mesa, está lançada a sua sorte. Muita bebel é foda, preste atenção. Casinha armada, cai na cilada, se liga aí irmão. Os homens estão na área defendendo a comunidade. Mas é assim aqui de perto a realidade. Encosta na parede para ser revistado. A princípio você é suspeito, tome cuidado. Mão na cabeça, não diga nada, apanhar. Periferia é assim mesmo, quando vai mudar? No meio da rua os moleque brincando. Seu futuro ninguém sabe, só pensando. Cidade bem na vida, talvez até doutor. Ou acabar com um indigente num caixão sem flor. Como aquele velho na calçada embriagado. Perdeu tudo que tinha graças ao álcool. Ou o mendigo pedindo trocado para beber. Seu rumo certo na vida, o que fazer? Ou aquela dona grávida de 13 anos, expulsa de casa, triste e chora no canto. Seu futuro ninguém sabe como será. Fica a pergunta no ar. Se você tiver coragem, vem aqui pra ver. Vem aqui pra ver. Se você tiver coragem, vem aqui pra ver. Vem aqui pra ver. Se você tiver coragem, vem. Vem aqui pra ver. Noticiário, que agonia, só se fala em morte. Somos seres humanos, entregue à própria sorte. Pouco se faz por aqui, hospitais sempre lotados. Educação nem se fala, caindo aos pedaços. Somos seres racionais, às vezes me questiono. Por inveja e egoísmo aqui nos matando. Sem motivos pra sorrir, vivendo com medo. Tome cuidado ou então vai pro saco mais cedo. Vinganças são constantes, corremos altos riscos. É no silêncio da noite, quebrada ao som de tiros. Retrato da periferia, nada de ficção. Comédia traz os lados e morre sem perdão. Pra muitos é assim, nada mais importa. Entrar no crime às vezes é um caminho sem volta. Morrer de velhice é isso que eu quero, estar na mente das guerras das ruas. Sou mais um sobrevivente. É difícil, eu sei, querer ser alguém. Se aprende na escola da rua, a melhor que tem. Estar no dia a dia, trabalhador acorda cedo pra sustentar a família. Marmita fria, mas não reclama, agradece a Deus e de joelhos ele reza pelos filhos seus. Se você tiver coragem, vem aqui pra ver. Vem aqui pra ver. Se você tiver coragem, vem aqui pra ver. Vem aqui pra ver. Se você tiver coragem, vem. Vem aqui pra ver.